canal da mancha. Saí, não me perdi, percebi que o sol nascia do lado errado. Mapeei o terreno, na real, pra eles nos pegar. Só nos matando primeiro, peito cheio, coração vazio. À espera de dias melhores, tô encarando o desafio. No momento penso em outra puta que só quis o Nyson. Paredes gritam, segredos maçons. Reactions dependem da surpresa. Reflections e outra presineza. Sangue espirra na minha beca, black piano. De fato, estofado claro, penso paro. Pra mim tanto faz, imagina pra quem desmascaro. Avisei que seria suicídio, não apenas se um de nós não saísse vivo. Ainda sonho, te proponho, me oponho em pesadelos. Tempos e linhas, temos linhas e novelos. Desembolar é uma opção, sim, assim como os nossos medos. Eu prefiro gin com gelo, bem tranquilo nessa atmosfera. Esse efeito que prolifera, turistando em Moscou já era. E ela disse que eu mudei, mas toda treta fala que eu não mudo. Questão de orgulho, escuto mudo. Métodos, soluções, sistemas, equações. O importante é se importar com conteúdo. Ainda com tudo, volto puto e brabão, querendo X da questão. Eu quero ver você segurar. Não era sorte, não era azar. Sei lá, vi o que tiver de ser, será. Entre ter e desejar, pétalas ou cédulas. Acelerei até o cronômetro zerar. Assunto todo,